Eu vejo na capa de caras, meio cheio do dinheiro esbanjando. Uma galera que quer aquela parada ali. Ah, mas eu não, tô legal. Quero pouca coisa. Eu quero gatinhas raspadinhas, safadinhas sem calcinhas, sem silicone, sem sutiã de alcinhas. E que esqueça dor de cabeça quando tivermos a noite no quarto. Esquece que é só hoje, eu não vou ficar até o parto. Parto antes, o quanto antes, fico farto antes de terminar as ver fotos do ex na estante. Foda-se, eu não quero compromisso nem foto. Faz igual a Suzane, rouba da mãe o prêmio da lota e me dá uma moto. Eu não noto diferença entre vocês, que eu não mudo de estado. O sotaque muda, às vezes o crânio fica mais quadrado. Quero todas, eu disse isso anteriormente. Já. Mas é que tô tão na seca que parece permanente. Se cê faz escova, tá maneiro. O tanto que não chova, não com manchova, pra ficar com cheiro. Quando chegar em casa tarde, sua mãe perguntar: onde cê tá? O telefone na mão, que é ligado os PM. O mesmo que interromper a foda no capô do carro, porque eu viro com um alto CGM. É cruel, ouvir a verdade sobre o que a gente pensa. Não vale um réu, e cês devem achar que não compensa. Ninguém quer véu, sou com só gripado e dando pensa. Era motel, porque sexo é vício, vício é doença. Eu quero nem fetas pra me chamar de Tigre. Queira pra cada espapiro lido quando te escreve. Cê deve tá pensando, cê é pedofilia. Que nada, no fã-clube elas avisam quando se filia. Pode vir, de loura gostosa, maconheira, ex-viciada. Fuma aí, foda-se se der uma derrada. Já que cê gosta, providencia em Boêmio, velho barreiro. É seu estelo 45 aqui no chuveiro. Porra, tá foda, século 21. Bissexualidade vai ser a coisa mais normal daqui a algum tempo. Tô fora, mas trouxe amiga, tô dentro. Tempera com azeite, eu como como coentro. Por que não? Um droga até que vai bem. Saio de casa sem meu Viagra, depois de reconhecido no Blen Blen. Não posso dar mole, tenho que dar duro. Então vai gatinho, rebola, senão não vai dar futuro. Tem mulher que acha que é esperta, diz que tá cansado e só quer ficar de perna aberta. Sim, não dá. É cruel, ouvir a verdade sobre o que a gente pensa. Não vale um réu, e cês devem achar que não compensa. Ninguém quer véu, sou com só gripado e dando pensa. Era motel, porque sexo é vício e vício é doença. É cruel, ouvir a verdade sobre o que a gente pensa. Não vale um réu, e cês devem achar que não compensa. Ninguém quer véu, sou com só gripado e dando pensa. Era motel, porque sexo é vício e vício é doença. Eu quero gatinhas raspadinhas, safadinhas, sem calcinha, sem silicone, sem sutiã de alcinha. Que não cobra entrada do cinema, porque sabe que eu sou pobre, não tenho puto, vou ficar puto se sair de casa de luto. Ué, vamos dançar, mó style pra dançar. Qual é, gatinha, quer dançar? Ué, tá putinha? Tá putinha não, mano. É real de neguinho. Dança aí.